me perguntando onde está você. Ouço a chuva no telhado, os trovões no céu. Abro a janela e sinto o cheiro da terra molhada. Os pingos da chuva respingam em meu corpo. E o vento bate em meu rosto. E uma suave brisa em meus lábios me faz lembrar seus beijos. O vento me traz teu cheiro. Só me restam os evanescentes do que um dia eu vivi. Só agora pude perceber todo o amor que sinto por você. Pego no sono e em meus sonhos você vem. Me abraça feito louco. Me diz sou seu de mais ninguém. Acorda em êxtase, acreditando o sono.